Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. Como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira e músicas que com certeza você não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão. Convido você então a ficarmos juntos na próxima hora, curtindo exatamente isso, essa boa música, esse repertório que a gente procura trazer para você com carinho, matando realmente saudades de bons tempos. Teremos hoje no nosso quadro Brasil Frente e Verso, mais um tema quentíssimo e muito interessante, com o professor historiador Vitor Alberto. Também nosso quadro Grandes Encontros, com uma música interessantíssima, uma história interessante que a gente vai conhecer também daqui a pouco. Então convido você a ficarmos juntos nessa próxima hora, curtindo nosso bate-papo musical. Convido também você a participar comigo pelo papo@arquivossonoros.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Pode participar do nosso especial do mês com a sugestão do artista que você quer ver focalizado aqui no nosso programa. Lembrando que o especial do mês, agora de março desse mês, será com o coral do Instituto Benjamin Constant, sugestão da Magda, que aliás já será na próxima semana. Então aguardem o especial do mês com o coral do Instituto Benjamin Constant. Vamos abrir nosso encontro de hoje com uma homenagem póstuma a mais um cantor que nos deixou agora no sábado passado, dia 17, Jorge Goulart, que teve sua fase áurea, sua carreira nos idos 40, dos anos 40 e 50, e fase áurea também da rádio, né, grandes momentos. Tivemos aqui na Rádio Tupi, Rádio Marique Veiga, Rádio Nacional, e o Jorge Goulart fez parte daquele grupo que tinha ali o Calbi Peixoto, tinha o Silvio Caldas, o Orlando Silva, como grandes nomes. Vamos ouvir então Laura, e a composição é de João de Barros e Alcir Pires Vermelho. Estrada, frases de amor. Laura, um sorriso de criança. Laura, nos cabelos uma flor. Oh, Laura, como é linda a vida. Oh, Laura, como é grande o amor. Depois o adeus, o lenço, a estrada à distância, o asfalto, a noite, o bar, as taças de dor. Laura, quer verde a rosa dos cabelos. Laura, quer de um vale sempre em flor. De o teu sorriso, oh Laura, que é de o nosso amor. Cabelos, Laura, que é de o vale sempre em flor, Laura, que é de o teu sorriso, oh Laura, que é de o nosso amor. Oh, Laura. Ouvimos com o Jorge Goulart, Laura, do João de Barros e do Alcir Pires Vermelho. Essa homenagem, então, aí a esse grande nome da música popular brasileira que também, como dizem, foi para andar de cima. Tá lá, fortalecendo caixas do céu, né? Vamos ouvir agora com Geraldo Azevedo, do Geraldo Azevedo e Renato Rocha, Dia Branco. Essa é um pedido, esse é um pedido da Luciana, de Goiânia. Se você vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, oh, oh. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. De Geraldo Azevedo e Renato Rocha, ouvimos com Geraldo Azevedo, Dia Branco, atendendo a Luciana de Goiânia. Luciana voltando a participar com a gente. Legal, Luciana, que fez uso do papo@arquivossonoros.com. Faça você também, como a Luciana. Mande e-mail para papo@arquivossonoros.com e faça o seu pedido musical, sua sugestão, sua crítica, seu comentário ao programa. Menino do Rio, do Caetano Veloso, canta Caetano Veloso. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro verde. Menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui tudo o que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, toma essa canção com um beijo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te. Menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui tudo o que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Ouvimos com Caetano Veloso, do Caetano Veloso, Menino do Rio. Música que recebeu também uma gravação lindíssima da Baby Consuelo, né? Hoje Baby do Brasil. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Você onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Olá, companheiros e companheiras. Hoje, em Brasil Frente e Verso, vamos falar de um momento da história do Brasil recente. Um momento que desejaríamos esquecer, mas também, por outro lado, um momento em que pensávamos que o sonho não tinha acabado. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, e nos corações, saudades e cinzas, foi o que restou. Se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija, se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. Nesse período havia uma luta muito forte por parte da população, parte de grande parcela da população, pela anistia ampla, geral e restrita e pelas eleições diretas para a presidência da República. E nesse período surgiu uma figura muito importante que, durante o período da ditadura, o que a gente chama de anos de chumbo, ele foi excluído da nossa sociedade brasileira e foi viver uma boa temporada fora. Quando da anistia, eis que ele volta. Herbert de Souza, um sociólogo muito importante para a nossa história, que significou realmente uma virada nas nossas concepções, no que a gente pensava. Junto com ele, tínhamos aqui dentro o Enfio, seu irmão, que trabalhou vivamente através dos seus, das suas sátiras, né? Feitas como cartunista de algumas revistas, de jornais, criticando sempre a nossa sociedade, criticando o governo, e várias vezes ele foi incomodado pela censura. Mas na década de 80 foi decisivo para a nossa história. Em 85 tivemos eleições indiretas em que iria subir ao poder Tancredo Neves, que venceu Paulo Maluf. Porém, o presidente Tancredo Neves faleceu. E nesse período, Betinho surgia como uma grande figura idealista, uma pessoa extremamente viva, extremamente solidário com todo o povo brasileiro. E uma frase o notabilizou: quem tem fome tem pressa. E ele então criou a Ação pela Democracia e pela Liberdade, sempre distribuindo alimentos num período de Natal, distribuindo livros mais tarde, enfim. Além disso, ele teve uma atuação muito importante aqui no Rio. Durante um período tumultuado, na década de 70 para 80, numa localidade muito extremamente conflagrada entre Vigário Geral e Parada de Lucas, em que apoiou Caio Fábio em suas negociações para solucionar um problema sério ali de lutas entre traficantes, milicianos, polícia, e quem realmente sofria as consequências disso tudo era a população. Então, Betinho nos deixou já no século XXI e nós ficamos um pouco órfãos, né, dessa solidariedade e lembrando sempre desses momentos muito importantes. Particularmente, nós temos uma lembrança doce dele no IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas, quando apoiou o lançamento da nossa revista especializada para cegos, chamada Alternativa, editada pela Fundação Dorina Novel, e nós temos muito orgulho dessa revista. Eu participei, inclusive, do primeiro número na redação dela, né? Então é muito importante que a gente lembre isso na história, para contar para os nossos filhos, contar para os nossos netos, enfim. Aguardando 2022. Por que 2022? Breve vocês saberão. Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Este foi o nosso Brasil Frente e Verso, com o professor e historiador Vitor Alberto. Na sequência do programa, vamos ouvir agora com Cláudio Zoli, de Ronaldo Barcelos, Cada Um, Cada Um.

ouvimos com a Joana. Amanhã Talvez, a composição é do Michael Sullivan e Paulo Massadas. Grandes Encontros. No nosso Grandes Encontros de hoje, vamos ouvir Matar Saudade do Lúcio Alves e Dick Farney cantando Teresa da Praia. E essa música é interessante porque tem uma história que o Lúcio Alves e Dick Farney tinham a voz parecidas, principalmente quando novos, que um imitava o outro e tal, e teria criado uma certa inimizade entre eles. São coisas que a mídia coloca, enfim. E para provar que não havia nenhuma rixa, nenhuma inimizade entre eles, eles resolveram gravar essa composição juntos, essa música juntos. E tem também, tem impressão que deve ter sido o outro lado do 78 Rotações, uma outra música que eles também gravaram juntos, que numa próxima oportunidade eu trago para vocês. Só para os mais novos, né? Disco de 78 Rotações, que foi mais ou menos até o final da década de 50, até iníciozinho de 60 ainda tinha algumas gravações de 78 Rotações, era um disco de cera, que tinha uma faixa de cada lado, uma música de cada lado. Então, vamos trazer no quadro Grandes Encontros de hoje o nosso Dick Farney e Lúcio Alves cantando a gravação original de Teresa da Praia, na composição do Billy Blanco e do Tom Jobim. Bonito, que pele morena, que amor de pequena, amar é tão bom, oh Dick. Sim, ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelo castanho e uma pinta do lado. É a minha Teresa da Praia. Se ela é tua, é minha também. O verão passou todo comigo. O inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém. Não pode ser tua, nem tua também. Sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém. Não pode ser tua, nem tua também. Teresa da praia não é de ninguém. Esse foi o nosso Grandes Encontros e trouxemos hoje, relembrando as vozes bonitas do Dick Farney e do Lúcio Alves, cantando a gravação original de Teresa da Praia, com a composição do Billy Blanco e do Tom Jobim. Lembrando que você participa com a gente com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, também sugestões ao nosso quadro especial do mês. Manda e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Na sequência do programa vamos ouvir Leni Andrade. Eu gosto muito da Leni Andrade, eu acho que ela tem uma bossa incrível. Eu sempre digo isso, ela não deixa a desejar nada a nenhuma cantora de jazz americana, as famosas cantoras de jazz, Sarah Vaughan, Harry Fitzgerald, não deixa a desejar nada a nenhuma delas. Vai cantar pra gente A Influência do Jazz. A composição é do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes, e é interessante, é uma referência até um pouco a própria bossa nova, que tem a sua origem no cool jazz, no jazz mais tranquilo, e com a misturazinha de samba, enfim. E ela conta um pouquinho, digamos assim, essa história na composição que vamos ouvir agora, do Vinícius de Moraes e do Carlos Lira, Influência do Jazz. Se misturando, se modernizando e se perdeu. E no rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tão gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. O samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente e pra trás. O samba meio mudo ficou meio torto. Influência do jazz. E o arco cubano vai complicando, vai pelo piano, vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai. Sai, cai do balanço. Ah, pobre samba meu. Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com nota demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás, vai ter que se virar e poder se livrar da influência do jazz. Samba de deixo, bababa, bababa, parere, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri, diri. Descanso, vai, sai, cai, balanço. Ah, pobre samba meu. Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com nota demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Ouvimos com a Leni Andrade, do Vinícius de Moraes e do Carlos Lira, Influência do Jazz. Na sequência, vamos ouvir com a Simone, Jura Secreta. A composição é da Sueli Costa e do Abel Silva. Que não causei.

de Lulu Santos e Ronaldo Bastos, ouvimos com Lulu Santos Um Certo Alguém. Maria Rita vai cantar pra gente Cara Valente, de Marcelo Camilo. Ouvimos com Maria Rita, do Marcelo Camilo, Cara Valente. Agora, fechando o nosso encontro de hoje, dessa semana, vamos ouvir a voz bonita, potente do Jamelão, cantando também com a Tabajara, né? Que ele fazia questão de gravar sempre com a Tabajara, grande orquestra Tabajara, a música de Lúcio Cardan, Matriz ou Filial. Chegamos ao final de mais um bate-papo musical, com nosso tempo estourado, correndo. Eu agradeço você a companhia até agora e na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Bye. Bye. Aham.